772, 890 kHz. Rádio Tamandaré, do tipo Pernambuco, Brasil. Tudo bem, povo de Deus, a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que está falando do pastor Rui Gonçalves, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. E quer trazer uma novidade para todo o povo de Deus, que nós estamos agora com a nova promoção. A partir de uma oferta de R$30, você vai estar adquirindo o óleo de Israel e também levando um kit de máscara para se prevenir contra o coronavírus. Você pode passar em nosso estúdio na Avenida Presidente Kennedy, número 3092, Peixinhos, Olinda. E também ligando para a nossa central, que é o 3423-0033. E também pelo WhatsApp 999-2211-20. Lembrando, com R$30, você vai estar levando o óleo de Israel e também um kit de máscaras. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Boa noite, apresentando Noite com Cristo. No meu final, se você não pode cortar, meu irmão. No meu final, se você não pode cortar. Comunicando, dicionário exaure. Tamandaré, 19 horas e 15 minutos. Isso, estamos na noite com Cristo. Nesse momento que você consegue, né, você já fica logo aguardando aí, esperando, sabendo da alegria que é, né, Deus entrando na sua vida, no seu lar, através dos louvores, louvores maravilhosos, os louvores que o Senhor tem preparado. E essa noite não é diferente, viu? Nós mandamos a paz do Senhor, o pessoal aí de Carrambela, o pessoal aí da Macaceia, o pessoal aí do Corvo do Euclides também, aí que tem amizade conosco, o pessoal de outras cidades, né? Cidades distantes aqui do nosso estado, da nossa região metropolitana, né? Estamos aí em Nazaré da Mata, Machado, Feira Nova, muita gente aí que tem amizade, o pessoal ali de Vitória de Santo Antônio. É o pessoal do Carrinho, viu? Aí de fora de Santa Cruz, pessoal aí, é assíduo, ouvinte da sigla aí do programa, mas seu bebê também, desse ministério, e já convido você também para ser uma mantenedora, viu? Deus tem falado aos nossos corações, não podemos deixar a obra do Senhor abandonada, e nós vamos cooperar para que outros também tenham o mesmo privilégio que vocês só têm, para que esse ministério seja muito mais longe. Com outros transmissores, né? Outros aparelhos mais potentes, com certeza Deus vai operar mais e mais nos corações dos ouvintes. Mas então, nesse momento pentecostal, vamos agora de louvor. Edinaldo do Rio, Batalha Travada, 19 horas e 17 minutos. Yeah. Eu não vou te mudar.